A prefeita diz que eu tô na cidade do sol. Tem boca, diz o que quer. A PM diz que eu tô na cidade do pó. Falo que pode. Os gringos diz que eu tô na cidade do sexo. Eu não queria nada disso. Mas é o que é. Eu só queria fazer disso aqui a cidade da grana. Do Nego Records. Seja bem-vindo. Fortaleza, tá ligado? Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Mixtape.